Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Você já pode adquirir o seu Diário Espiritual 2013. Nele você pode fazer exercícios espirituais, anotar compromissos, apelos de Deus e acompanhar a liturgia diária. Aproveite o desconto especial de lançamento. Entre na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e faça o seu pedido. Se preferir, ligue para 041-3221-6050 e encomende o Diário Espiritual de 2013. Você também encontra este produto nas melhores livrarias de sua cidade. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, segunda parte, né? E o clima já é de Natal, de Feliz Natal, filhos e filhas. Em pleno domingo, eu quero dizer a você, o que você espera para este final de ano e o começo do ano que vem? Eu quero propor para você uma espera digna. Diga comigo, em Deus eu espero um milagre. Repita. Em Deus, eu espero um milagre. E Deus dá, viu? Padre Reginaldo, o testemunho de quem esperou e recebeu um milagre em Deus. Quero deixar o meu testemunho, que recebi uma graça muito grande em minha vida, fazendo a novena de Nossa Senhora Aparecida. Meu casamento tinha acabado e eu e meu marido vivíamos na mesma casa, mas ninguém se falava. Cada dia que passava ficava pior. Foi quando o Senhor passou a novena de Nossa Senhora Aparecida e fiz com muita fé e alcancei. Quando foi no nono dia da novena, à noite, ele me chamou para conversar e me pediu perdão por tudo que estava me fazendo sofrer. E falou, daqui para frente vamos viver bem. E me abraçou. E hoje estamos juntos e felizes. Obrigada, Jesus, pela graça recebida, pois eu creio no Deus do impossível e Ele faz maravilha, como Ele fez em minha vida. Um abraço fraterno, sua filha espiritual de Fortaleza. Amém, um abraço a você também, querido, um abraço a todo o povo de Fortaleza. Segundo domingo do Advento, Bíblia aberta, cartilha de oração. É como a chuva que lava. É, a chuva lava, limpa a cidade, né? Ao mesmo tempo, causa alguns transtornos, mas temos que ser verdadeiros. A chuva é fundamental. É como a chuva que lava. O texto de hoje é Lucas 3, de 1 a 6. Lucas 3, de 1 a 6. É assim, não passa por mim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No ano 15º do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilina, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrita no livro das palavras do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai suas veredas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, o Advento está dividido em 4 domingos. Não é por acaso que, se você assistiu à missa de manhã pela Paraná Educativa Século XXI ou outra emissora, você viu que eu acendi a segunda vela das 4. As 2 primeiras velas, quando acesas, falam da segunda vinda de Jesus. As 2 últimas, da primeira, propriamente do Natal. Hoje, o segundo domingo do Advento fala de João, o profeta que veio para preparar o caminho do Senhor. Você consegue lembrar qual foi a palavra-chave de domingo passado? Opa, eu não lembro nem o que eu almocei. Vigiai e orai. Hoje é preparai o caminho do Senhor. Tanto que tem uma música. Ouço uma voz vindo do tempo do Advento. Preparai o caminho do Senhor, do tempo do Advento. Que nós temos cantado. Preparai o caminho do Senhor. É o que disse João Batista. É o que disse: vem, Senhor, vem nos salvar. Vem com teu povo, vem caminhar. É tempo de Advento, é tempo de preparação. Vem, Senhor, nos salvar. Vem, Senhor, trazer a salvação. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Vem, Senhor, libertar o teu povo. Ele dá alimento aos famintos. Esse é o espírito do Advento. Hoje, nessa hora da misericórdia, nos apropriemos de João Batista, no segundo domingo do Advento. Preparai o caminho do Senhor. A pergunta que eu deixo é: você está se preparando para o Natal? A estrela guia já está no horizonte da tua fé? A estrela guia está norteando os teus passos? O Senhor abre os olhos aos cegos. O Advento começou. O Senhor está para chegar. Parece repetitivo, mas é sempre bom lembrar. Mais uma vez, o seu Natal será pagão? Do Papai Noel? Natal é Jesus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Jesus, fazei de nosso coração uma manjedoura. Fazei de nossas famílias um presépio vivo. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Nessa hora da misericórdia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde.